ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Rádio Cultura AM de São Paulo. Vamos aí ouvir a boa música e os grandes intérpretes dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. E também tem pedido musical dos nossos amigos ouvintes através do telefone 21823081, telefone que eu estarei repetindo durante o nosso programa, o nosso gramofone, e vou ficar na torcida pela sua participação, assim como a Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga, que atendeu a nossa solicitação, o nosso aclamo, o nosso pedido, e nos está dando esta alegria de participar do nosso programa. A Tereza Diegues, do Ipiranga, pediu Gilberto Alves, Uma Grande Dor Não Se Esquece. Depois, nós vamos ouvir o pedido da Alvira Bevilacqua, que mora no bairro do Belém, e pediu com Francisco Alves, Só Você Me Faz Viver. Vamos ouvir. Premente, o pranto cruciante que rola internamente. Choro a lágrima sentida, uma lágrima dorida que perde o coração. E o espinho da saudade. Sofro a realidade da grande ingratidão. E na imensidão da dor, eu sofro só o meu amor. Menestrel apaixonado. Minha dor, choro a lágrima dorida, uma lágrima sentida que sai do coração. Sinto a dor que mora na alma, a dor que não se acalma. Da dor. eu sofro só o meu amor. Só você me faz viver eternamente apaixonado e não me dá ensejo de fazer calar meu coração martirizado nesta ansiedade louca de sentir seu beijo. Só você me faz dizer assim constantes madrigais de esperança que minha alma sente e canta cheia de emoção. No tanger do meu tristonho violão, em você reside a minha poesia, a cantar do meu amor a doce melodia. E eu hei de sentir meu castelo a florir, e da dor ainda hei de sorrir. Com você quero fugir pra longe da saudade, morar na Casa Branca da felicidade. Quero ver este meu sonho entre flores viver e cantar somente para você. No resto de esperança que minha alma sente e canta cheia de emoção, no tanger do meu tristonho violão. Iniciando o nosso gramofone, nós ouvimos o pedido da Alvira Bevilacqua, do bairro do Belém, que pediu Francisco Alves e a composição de Sinclair Sena e Alcir Pires Vermelho, Só Você Me Faz Viver. E iniciando o programa, o pedido da Tereza Diegues, do bairro do Ipiranga, Gilberto Alves cantando de Antenógenes Silva e Hernani Campos, Uma Grande Dor Não Se Esquece. Vamos ouvir agora o pedido do Manuel Cole Lopes, que mora na Vila Formosa. O Manuel Cole Lopes pediu Orlando Silva Carinhoso. Depois tem o pedido do Francisco Valadão, da Vila Dalila, que pediu na voz de Dircinha Batista, Alguém Como Tu. E depois o pedido do Luiz Bezerra, da cidade de Osasco, que quer ouvir com Mário Reis, Filosofia.

hoje me auxilia a viver indiferente assim. Nesta prontidão sem fim, vou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Não me incomodo que você me diga que a sociedade é minha inimiga. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Quanto a você, da aristocracia, que tem dinheiro, mas não compra alegria. Há de viver eternamente, sendo escrava dessa gente que cultiva a hipocrisia. Nós ouvimos o pedido do Luiz Bezerra, da cidade de Osasco. Mário Reis cantou de Noel Rosa, Filosofia. Paulo Francisco Valadão, da Vila Dalila. Dircinha Batista cantou de José Maria de Abreu e Jair Amorim, Alguém Como Tu. E para o Manuel Cole Lopes, da Vila Formosa, Orlando Silva cantou de Pixinguinha e João de Barro, Carinhoso. Gramofone, pela Cultura AM. 8:18, daqui a pouquinho eu vou passar o telefone, o 2182-3081, para você anotar e também participar do nosso programa. Vamos ouvir agora o pedido do Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá. O Miguel Lopes de Souza pediu com Orlando Silva, Sinhá Maria. Depois tem o pedido do Nicola Gris, que mora na Vila Granada, e pediu com Paraguaçu, Todo Poeta Nasceu para Sofrer. Vamos ouvir. Vivi uma vida tão boa, hoje não creio mais nada. Não canto mais ladainha, não faço mais oração. Até a crença que fugiu do meu coração. Porque não foste luz do outro dia, vindo buscar minha Maria, a santa do meu altar. Em maldade, e que mais tarde a saudade Essa tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha. Minha chopana vazia, com a porta aberta pra trás, não sabe vizinha Maria, não volta mais, nunca mais. Perdão, volve pra mim teu olhar, só tu me podes vingar o que a saudade me fez. Por Deus, escuta nosso Senhor, manda do céu, por favor, minha Maria, outra vez. Não deves nunca prantear a cruz e dor do teu sofrer, ninguém por ti irá chorar, porque não tens bem querer. Na lucidez da dor perdido, meu coração sofre calado. Quem nunca teve bem querido é neste mundo desprezado. Sem calma, coração, esconde a dor. Pobre sonhador, não deve as partes mal dizer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Do meu ser fez a paixão espavorir na longa estrada do sofrer, desabrochando a sorrir. A crueldade do destino previne um sonho mal sonhado. Meu coração não perde o fio, embora seja desprezado. Sem calma, coração, esconde a dor. Pobre sonhador, não negue a parte mal dizer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Eleva dentro da alma a dor secreta, porque todo poeta nasceu para sofrer. Nós ouvimos o pedido do Nicola Gris, que mora na Vila Granada, Paraguaçu, cantor de Milton Amaral, Todo Poeta Nasceu para Sofrer. E para o Miguel Lopes de Souza, da cidade de Mauá, Orlando Silva, cantor de René Bittencourt, Sinha Maria. São 8:26. Nós vamos fazer aquele intervalo aos partidos políticos. Tem só mais uma semaninha aí, depois tudo volta ao normal. E ó, um minuto e meio, a gente está de volta e tem mais pedidos aqui no Gramofone. Então, até daqui a pouquinho. Gramofone pela Cultura AM. 8:28. Vamos atender agora o pedido do Miguel Evaristo, da Vila Maria, que pediu com Odete Amaral, Nosso Amor Não Morreu. E depois vamos ouvir o pedido do Laido Ciampone, que mora no Alto da Moca, e pediu com Ciro Monteiro, 212. Sempre bem acompanhado quando por mim ela passa. Música.

não sei do que fazer, meu bem, vai carregar criança. Seja moço, seja velho, todos levam seu pedaço. Até o pobre do Cornélio já se viu no embaraço. Já falou na Pipinela, já falou no seu Joaquim, já falou da tia dela, só falta falar de mim. Trata da tua vida, deixa de ser um fulano. Quem não tem o que fazer, meu bem, vai carregar piano. Trata da tua vida, deixa de ser um fulano. Quem não tem o que fazer, meu bem, vai carregar piano. Passo dias na esquina, falando mal do vizinho. Esse mal ninguém lhe tira, fala mal de toda a gente. Já falou da sua amiga, só por ser fez permanente. Quase fez um rebuliço e pra me fazer pirraça saiu cantando por aí com a Rosalina Guiomar. Até o nome dela da minha suíte eu mandei apagar. Esse gato aborreceu, todo mundo sabe disso. Entregou o seu pandeiro à Madalena, quase fez um rebuliço e pra me fazer pirraça saiu cantando por aí com a Rosalina Guiomar. Da minha cuíca eu mandei apagar. Um doido, barrido, o pobrezinho de Edgar ficou. Quando me vi estampando na calçada pela baiana que ele não comprou, peguei-o pelo braço, chamei, vamos pra casa descansar. Ele me disse, oi, deixa pra segunda-feira, não me interessa, eu já vou me acabar. E esse gato aborreceu, todo mundo vai sabe disso. Madalena, quase fez um rebuliço e pra mim fazer pirraça saiu cantando por aí da Rosalina Guiomar. Até o nome dela da minha cuíca eu mandei apagar. Quase fez um rebuliço e pra me fazer pirraça saiu cantando por aí com a Rosalina Guiomar. Até o nome dela da minha suíte eu mandei apagar. Dircinha Batista cantou de Benedito Lacerda e Haroldo Lobo e a Rosa explicou. Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma cantaram de Nabor Pires Camargo, Vá Carregar Piano e Dupla Verde e Amarelo de Roberto Martins e Jorge de Castro, Quebrou o Meu Cavaquinho. A gente está encerrando o gramofone de hoje, mas amanhã, logo após o professor Pasquale Ciproneto e o programa Nossa Língua Portuguesa, estaremos de volta com a edição carnavalesca do nosso gramofone, a edição das sextas-feiras. Bom, quero quero pedir mais uma vez a você que participe do nosso programa, como os nossos amigos participaram do programa de hoje. E é fácil, simples participar do nosso programa. É só você ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde, fazer o seu pedido musical, falar o seu nome, o seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado, só isso. E é um número só de telefone, mas são muitas linhas à sua disposição. É o sistema que a Cultura implantou para que você, quando pensasse em ligar para a gente, tivesse toda a facilidade de encontrar o telefone livre, a linha livre, para que você possa ser atendida, para que você possa ser atendido. Então, pode ligar à vontade. Se 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas elas serão atendidas ao mesmo tempo. Quando uma linha está ocupada, a ligação cai em outra. Se a outra estiver ocupada, cai em outra e assim por diante. Viu? Então, liga para a gente. Ó. O telefone é o 2182-3081. Vou ficar aguardando a sua ligação, tá bom? A gente vai correndo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho tem pedidos musicais no Musicalidade, as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. No gramofone de hoje, seleção musical Marta Fonterrada, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Até já no Musicalidade. A Cultura AM apresentou Gramofone. Entrevistas, reportagens e música brasileira. A Agenda Cultural de São Paulo. Estúdio 1200, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Raízes do Brasil. O melhor da música de raiz, todos os dias, das 5 às 7 da manhã. AM de São Paulo, 1200 kHz. Música brasileira. 9:02. A Cultura AM apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Luciana Monzilo e hoje é quinta-feira, dia de atendermos os nossos amigos ouvintes que ligaram no 2182-3081, telefone que também você pode ligar e participar do nosso programa aqui às quintas-feiras, pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Daqui a pouquinho eu passo o telefone e a mesma explicação que eu passei pelo gramofone. É sempre o número, é um número só de telefone, mas são muitas linhas. Então, ó, podem ligar que dificilmente o telefone vai estar ocupado, você vai perder um tempinho pequenininho e vai nos dar uma alegria muito grande com a sua participação. Daqui a pouquinho, então, eu passo o telefone para você também ligar para a gente participar do nosso Musicalidade às quintas-feiras. Vamos começar, então, ouvindo o pedido da Carmen Scafrini. A Carmen Scafrini mora no bairro do Imirim e pediu com Nelson Gonçalves Naquela Mesa. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo de ser de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim.